Mete bala. Salve, salve, galerinha. Mais uma vez aqui no nosso podcast No Ed. Fala perto do microfone de novo, No Ed. No Ed. No Ed. Estamos aqui mais uma vez com o jovem Bruno Pensador. Eu, e aí? Banco 6? Qual é? Geninha. Tá aí. Maravilhosa. E Dona Mel, hoje nossa convidada. Hello, galera. Biomédica, biosla o quê? Poderosa, poderosa. Cabelo azul, tatuada. Mulher mais... massa que a gente conhece. Empoderada aqui, né? De mim mesma. Empoderada, é maravilhosa, gente. Se apresenta aí, meu. Faz uma apresentaçãozinha formal aí pra gente. O que é pra falar? Fala de formação, você. Mestrado, doutorado. Então, eu sou biomédica, eu tenho mestrado em biotecnologia, eu faço doutorado em biotecnologia, eu sou professora de fisiologia, genética, bioquímica... um monte de matéria louca e coordena aí uns cursos de saúde. Que top, mãezinha. É, portanto, essa nossa convidada de hoje, velho, vocês não estão vendo ela, infelizmente, né, mas é, se perceber, como eu falei já, a aparência dela não é tão padronizada, com a palavra usual, dizer, talvez. Comum. Eu uso alternativa. Alternativa é bom, gostamos. E assim, quer discutir hoje, cara, como o fato de a aparência sua, seja através de corte de cabelo, de tatuagens, de jeito de se vestir, o que pode influenciar sobre o profissional, o que, sobre assim, nossa vida de um estudante de engenharia, um psicólogo, o que já pode ter influenciado, o que a gente já viu nas nossas experiências, velho. E é isso aí. Soltei. É, a UTFPR aqui é uma universidade meio exata, né, meio tecnológica, então a gente tem variação de estilos um pouco menor do que o usual, pelo que eu escuto falar, pelo que eu vejo nas outras faculdades. Mas felizmente aqui eu não vejo muito uma discrepância de pessoa se sentir excluída ou se sentir tipo, fora disso. Né? Eu não sei, como é que foi no seu curso de comunicação, gente, que é mais diferenciado? Dizem que meu curso ele é mais liberal e tais. Não é bem assim. Eu não vejo assim. Há uma diferença de tipo, eu faço comunicação organizacional. Nossa, organizacional. É. Ficou claro. E a gente é nada menos que comunicação de empresa para empresa. Então, dependendo da empresa, há um certo preconceito com piercing, tatuagem e estilo que você se veste, tipo de roupa. Mas dizem que se você trabalha em agência, pode se tornar mais liberal. Tipo, as pessoas são mais tolerantes com isso. Queria saber de você, como é que é a tua vida nessa área. Então, é muito louco, né? Que eu fiz área da saúde, então ninguém espera isso num profissional da saúde. Todo mundo tem aquele estereótipo do cara da saúde, vestido branco, jalequinho, cabelinho com gel, tá ligado? Tipo, é isso que rola de estereótipo. Quando eu entrei na faculdade, eu acho que eu era a pessoa mais diferente da faculdade toda. Tipo, era muito louco, assim. Todos os veteranos me conheciam porque eu era completamente diferente. Então, eu tinha o cabelo todo repicado de emo, assim, um monte de piercing na cara... Já tinha tatuagem, cabelo, meu cabelo era, tipo, cor divina. A sua tatuagem era na mão, né? Exato. Já começa por aí, porque eu já não escolhi tatuar um lugar escondido, né? Escolhi tatuar os dedos. Muito louco, muito louco. Uau. E daí todo mundo me conhecia. Meu coordenador de curso uma vez falou pra mim que se eu não mudasse o meu estilo, ou tirasse os piercings, ou diminuísse o número de tatuagens e melhorasse o meu cabelo, eu não ia arrumar emprego nenhum. Chupa. Olha só, né? Exato, mundo dá volta. Só que naquela época eu era muito vida louca, né? Não que hoje eu não seja, né? Mas eu era mais. Eu acho que também o fato de você ser adolescente e entrar na faculdade com 17 anos influencia muito, né? Sim. De você estar dando uma de vida louca na vida ainda. Você não sabe muito bem o que você quer e tal. Então eu queria trabalhar no ML na época. Meu curso permite que a gente trabalhe como perito, né? Então, eu queria ser perito criminal. Queria, tipo, fazer CSI, assim, né? Que acho que a galera que entra em biomedicina, a grande maioria quer ser CSI. Todo mundo quer virar CSI, assim, é bem louco. Aí, obviamente, eu queria isso também. Então, eu falei pro meu coordenador de curso que, a não ser que o defunto reclamasse, não sei quem ia reclamar. Levemente desbocada pro coordenador, né? Então, mas foi ano, veio ano e as coisas continuaram do jeito que estavam. Sempre foi muito difícil arrumar estágio na minha área, porque eu entrei na faculdade em 2010, e 2010 formou a primeira turma de biomedicina em Curitiba. Então, um curso bem novo. É super recente, assim. Então, tem 8 anos da primeira formatura de biomedicina em Curitiba. Então, na minha época, quando eu ia procurar estágio, as pessoas nem sabiam o que era biomedicina. Elas perguntavam se era tipo medicina. Então, ninguém nem sabia. Então, acredito que o estágio que eu não consegui não foi por causa disso. Mas foi mais na questão de não terem conhecimento da minha profissão mesmo, assim. Acho que era mais por causa disso. É, o que eu senti realmente de preconceito, e que não foi nem, acho que teve, óbvio, no serviço, mas mais do que no serviço foi em próprio em casa. Isso é muito louco. Porque meu pai tem muito preconceito com a maneira com que eu me visto, com a maneira com que eu uso meu cabelo, com a quantidade de tatuagem que eu faço. E ele sempre bateu na tecla que por causa disso eu não quero arrumar um emprego. Então eu acho que muito disso vem da cultura também, da cultura dos mais antigos, né? É interessante isso, porque tipo, é uma coisa que é enraizada, não tem nenhum lugar falando que tá escrito assim, e se tiver assim, você vai ser mais difícil pra sua vida. E tipo assim, é uma coisa que cada vez mais, pelo que o pouco que eu sei, começa a mudar, né? Que a liberdade de expressão, seja ela na palavra ou no estilo, é uma coisa que é muito bem cabível, velho. E hoje, ainda mais hoje em dia, que as empresas querem pessoas criativas, querem pessoas diferenciadas. Então, acho que assim, na minha visão, parece que... Não que vai melhorar ou piorar, mas pessoas criativas tendem a ser também mais bagunçadas fisicamente, velho. É, eu acho que o termo bagunçado fisicamente eu acho legal, assim. Ele é um termo interessante, porque... É prerrogado uma norma, né? De como você se veste, como você... Só que... Em alguma medida, passou da roupa, a pessoa que prorroga a norma não tem arbitrariedade nenhuma pra falar. Porque aquilo não é uma coisa que eu posso tirar ou pôr a hora que eu bem entender. Entende? A gente, assim, estamos relevando aqui também a questão de que tatuagem era coisa de presidiário, que era coisa de marginal, a questão cultural, a gente tá falando da questão profissional, vamos só dar uma fechadinha, uma canalizada aqui. Porque, assim, existe um... Eu avalio isso porque dentro da parte organizacional, como a Dini apontou antes e tal, e até sendo professor, são dois ambientes muito diferentes que eu tenho que lidar. Na sala de aula, os alunos não se importam muito, assim, com tatuagem. Muitos têm tatuagem, nem que seja uma no dedo. É, eu acho que com o aluno traz muito mais proximidade. Muito. Sim, ele se identifica com você, né? Ele para de ver você como se você estivesse no topo da cadeia alimentar, entendeu? É uma pessoa como eu. Exato. Ele te vê como ele se vê. E isso é magnífico, né? Se você constrói a relação com o aluno, e melhora a aprendizagem. É, o aluno chega e ele, tipo... Ah, professor, tem uma dúvida. Aí você vai lá, o aluno chega assim, ah, não, onde você fez a tatuagem? Achei muito legal e tal. Sabe? Ele tenta ganhar um tipo de aproximação, mas você tem dúvida na questão? Não, é só porque eu achei legal mesmo. Consegui resolver o exercício, tá de boa, sabe? Tranquilo. Massa, até porque ele não se torna mais tão aversivo aquele processo, né? Porque é diferente entrar uma pessoa que tem mais ou menos a idade dele, que é totalmente diferente do padrão social, abre e fecha aspas aí no padrão social, né? Do que entrar um cara de 60 anos de terno e gravata pra dar aula pra ele. Sim. Qual a chance dele fazer uma pergunta pro cara de 60 anos de terno e gravata, ou ele tomar coragem pra fazer a pergunta pra mim, com 25 anos, cabelo azul, toda tatuada, com piercing na cara? É muito maior. Porque a identificação é muito maior. Isso facilita o aprendizado também. Facilita o aprendizado. Já na parte organizacional, eu já tenho que tomar alguns cuidados. Então, eu não posso... E dar as palestras, as coisas de manga curta. Sim. Porque o meu público é muito mais velho. É um público, assim, dentro dos termos atuais, muito mais conservador nos costumes. É o pessoal das antigas, né? É um pessoal das antigas. Mas, hoje em dia, como o pessoal que vem fazer treinamento comigo tem um pessoalzinho mais novo, assim... Envolvido. Quando escapa... Tipo, a camisa sobe um pouquinho a manga do punho e aparece as pontas da tatuagem e tudo mais. Pro ouvinte aí que não sabe, eu não tenho tatuagem nas mãos. A minha começa no braço e antebraço. Então, quando aparece, você vê que as pessoas olharam e, tipo, ficaram ok, sabe? Mas tem, na última aula que eu dei lá, no último treinamento que eu dei, eu vi que teve um cara que achou super legal, veio conversar comigo depois, mostrou as dele. Que massa. Falou, pô, muito legal, gostei do seu traço e tudo mais. Mas teve uma senhora que quando eu vi que teve um desgosto, ela parou de prestar atenção em mim com o afinco que ela tinha antes. Porque Não sei o motivo, não se identificou, talvez. Uhum. Mas também tem. Eu acho que tem o fato de aparecer, tipo, no meio da apresentação, você já fez uma introdução, você já disse quem você era, você já mostrou suas capacidades, suas habilidades, e você já chegou com os dois pés no peito, entendeu? Mas sabe o que eu fico pensando? Ela deve ter achado, nossa, eu fui iludida, sabe? Ah, sim, aham. Deve dar uma sensação pra ela de, tipo, ah... mentiu pra mim, entendeu? Ele é um delinquente juvenil, sabe? Entendeu? É. Sabe o que é engraçado? Parece que tem que ficar se provando por uma coisa que você é. Tipo, as pessoas vão olhar e falar, ah, ela tem ele ou ela tem tatuagem. Sim. Aí ela deve ser isso e aquilo. E tipo, meu, isso não faz você ser menos quem você é ou menos competente. Tipo, parece que tem que ficar se provando o tempo todo. Sim, é um inferno. E assim, e eu sou homem. Mulher que tem que se provar ainda mais na sociedade hoje em dia, tipo, é um negócio absurdo, cara. Se você é mulher e faz tatuagem, você tem que se provar mais do que o dobro ainda, entende? É um inferno isso, cara. Valorizado apenas por você ser mulher. Sim. Né? Eu acho que eu senti isso pouco na vida profissional, porque eu dei a sorte, ou não também, né, não sei. Eu dei a sorte de trabalhar em instituições onde elas são dirigidas por mulheres. Então, eu acho que eu nunca trabalhei numa empresa onde minha chefe era um homem. Então, minhas chefes sempre foram mulheres. E isso pra mim é muito legal, né? Porque pra mim mostra que todo mundo é empoderadaço, eu acho o máximo. Uhum. Mas então, não rolou esse tipo de preconceito, porque as pessoas que estavam acima de mim não eram homens. Exato. Então, me respeitavam como mulher. Interessante. Mas no caso das mulheres também rola algum preconceito em relação a tatuagens? Rola. E já falou um caso já, né? O Bruno. Você viveu algum caso, assim, não? Sim. Eu fui fazer uma entrevista... na faculdade que eu me formei, né, sensacional, né, porque depois que meu coordenador de curso no primeiro ano falou que eu não ia arrumar emprego, quando eu terminei meu mestrado, tudo que ele queria é que eu desse aula lá na faculdade pra ele, porque quando eu terminei a faculdade ele ainda falou, nossa, hoje formou os dois melhores alunos dessa turma de biomedicina, que era eu e um amigo meu, então assim, ele viu que não fazia diferença aquilo, e eu fui fazer entrevista com a diretora acadêmica da faculdade, né. E assim, não teve banca, não teve nada, levei meu currículo. E ela começou a me sentar um monte de pergunta idiota, sobre umas coisas idiota. E eu comecei a vomitar as coisas que eu sei. Porque eu sei, cara, eu estudei, sabe? Uhum. Tipo, pô, fiz isso, sei lá, 7 anos da minha vida, como é que eu não vou saber, sabe? E se não me engano, ela não era da área, né? Da sua área. Exato, ela não é da minha área. E ela começou a perguntar uns negócios de metodologia, umas que tá nada a ver, assim. Daí eu fico, cara... Você tá querendo me testar num treco que foi você que me criou pra fazer? Não tô entendendo, né? E aí, beleza. Saímos da entrevista, meu coordenador de curso tava crente que eu ia entrar no cargo. Ele tava super feliz, super animado, né? E aí passou 1 semana e nada, 2 semanas e nada, 3 semanas e nada. Daí minha orientadora do doutorado veio me contar que eu não entrei na vaga porque eu sou tatuado, tenho cabelo raspado, cabelo azul... piercing, não sei o que, alargador, blá, blá, blá. E a diretora acadêmica preconceituosa com esse tipo de coisa. E ela achou que eu não tinha capacidade pra isso. Aí você fica meio puto da cara, né? Obviamente. Como é que um estilo próprio influencia as suas habilidades, né? Exato. Se uma coisa tem a ver com a outra, né, cara? Eu acho que assim, que pra mim o que mais pesou na época, além de você... eu ser excluída de um processo seletivo só pela maneira com que eu me visto ou pela... pelo que meu corpo externaliza, foi tipo, ela não acreditar na educação que a própria instituição me deu. Isso pra mim foi muito pesado. Foi mais pesado do que o preconceito dela com relação às minhas tatuagens. Porque isso eu tô acostumada a ter. Tipo, você se adapta a isso. É uma escolha minha. A consequência também é minha. Né? Então, beleza, já tô acostumada. Eu aceitei isso a partir do momento que eu decidi que eu ia fazer minhas tatuagens. Então, beleza, já sei lidar com isso. Só que a partir do momento em que eu sou criada numa instituição... faça um processo seletivo na instituição, ela diz pra mim, você não é suficiente? Ela acabou de invalidar o processo todo dela. Ela acabou de olhar pra mim e falar assim, cara, você jogou 7 anos de dinheiro no lixo. É, porque a variável que ela tava avaliando não era o desempenho que a instituição treinou ela, e sim uma coisa que não tinha nada a ver. Sim. Então eu investi... é como se numa empresa eu investisse num profissional, anos treinando, e falar assim, putz, você fez tatuagem ano passado, né? Aqui não dá. Vai embora. Tipo, entendeu? Nada do que você aprendeu vale. Então, isso pra mim foi muito mais pesado do que a história da tatuagem mesmo. Que loucura. Foi muito louco. Muito louco. Mas em compensação, o emprego que eu tô hoje... Tá satisfeito no seu emprego, exatamente, né? Exatamente. É exatamente por causa das minhas tatuagens. Que massa. É uma coisa que eu vi até esse assunto. É, em relação a... Eu vejo assim, no meu mundo que eu cresci num lar evangélico, que a coisa de tatuagem é muito, muito pesada, muito contra. É, começou a nascer nesses novos... última década, igrejas de pastores tatuados para pessoas tatuadas, para elas não se sentirem subjugadas, mas se sentir... enfim, excluídas, né? E, assim, teve uma grande ascensão de igrejas desse tipo. Eu fiquei imaginando, assim, onde mais esse estilo de tipo, tatuagem pode edificar o seu trabalho do que mais atrapalhar. Existe a psicologia, por exemplo, psicólogos que são mais tatuados, acabam trazendo um público mais diferenciado. Como é que é a então, visão de vocês? Então, na psicologia, a gente não considera, na verdade, a tatuagem como um qualificador ou não profissional. Assim, uhum. A despeito, sim, de qualquer outra coisa. Uhum. A gente só indica para alunos, e quando eu fui aluno me foi indicado isso, não ficar expondo. Muito por questões da cultura, do que a psicologia ter um problema em si com a questão. Entende? Então, assim, a gente tentava, fui alertado e a gente tenta alertar os alunos, assim, você tem tatuagem, não fique mostrando. No sentido, assim, vá com uma roupa de, uma roupa sóbria, uma roupa que não, eu vou usar um termo aqui, mas não é bem esse termo, não chame atenção mais pra roupa do que pro processo terapêutico, entende? Ou tatuagem. Se tiver um calor de 40 graus lá fora e sua sala não tiver condições de você ventilar ela o suficiente e você tiver que ficar de camisa ou camiseta, ok, entendeu? Mas... Se possível? Se possível, não mostra, porque, tipo, a gente nunca sabe se a outra pessoa gosta disso, se isso vai impactar. Ah, eu não gosto de fazer tratamento com pessoas que são tatuadas, porque, por N motivos, daí aqui entra, a gente entra num hall de mil e milhões de motivos pelos quais as pessoas não gostam de ver uma pessoa tatuada, o que é um pouco estranho, né, se parar pra avaliar. Mas eu tenho um caso, por exemplo, de uma amiga minha que ela tem uma saída genial, assim. Ela, a depender de como a pessoa pergunta da tatuagem dela, ela responde de duas maneiras. Se a pessoa vem muito ríspida, né, com o pé no peito e tudo mais, ela devolve a pergunta e fala, mais ou menos assim, qual que é a relevância da minha tatuagem pro seu tratamento? Essa é a mais ríspida. A mais soft dela, quando o cara já fica dando indicativos, ou a mulher fica dando indicativos de que tá olhando pra tatuagem, ela fala assim, tem alguém na sua família, ou tem alguma história que você quer me contar envolvendo tatuagem ou não? Tem alguma coisa, você gosta de tatuagem, sabe? Ela vai... Abertura. Ela dá uma abertura pra pessoa falar, porque ela já contou dois casos em um que, teoricamente, uma das possibilidades de trauma da pessoa era alguém tatuado, e a outra pessoa é que o filho fez uma tatuagem recente e ela tava empolgada com a ideia, só que ela não conseguia discutir com ninguém porque as comadres dela não gostavam de falar do assunto. Então ela tava pensando em fazer, pra acompanhar o filho e não sei o quê, entendeu? Que massa. Dois casos distintos. Ela falou da questão cultural em relação à família. E tipo, pra quem não sabe, eu não sei se já falei isso em outros podcasts, mas eu sou mãe e tenho tatuagem que diz sobre minha filha, mas também tenho tatuagem que não diz sobre minha filha. E engraçado que a minha mãe, ela não gostava de tatuagem e ela tinha esse preconceito com tatuagem, piercing, eu tive que fazer depois que eu fiz 18 anos. Mas hoje, ela fala, tipo, a tua filha não vai ser como você. Tipo, ela não vai gostar de tatuagem, ela não vai gostar de piercing. Ela, tipo, o quê? Não vai ter esse negócio. Se ela quiser, ela vai fazer. Sim. Se ela não quiser, ela não vai. Tipo, eu não vou obrigar ela também a ter tatuagem de piercing se ela não quiser. Mas assim, você vai furar esse nariz. Vem cá. Não vem aqui, peraí, vamos fazer. Não vou fazer isso. Gostaria, claro. Não vou fazer. Mas, tipo, é engraçado como essa coisa da família, e nos afeta muito. Porque daí você fica, tipo... Você fica insegura, você fica pensando nessas coisas, querendo ou não. Então, essa questão familiar, ela também pesa pra gente na questão da gente enfrentar o mercado de trabalho, sabe? Sim, com certeza. Eu não sei, eu vejo a tatuagem, piercing, cabelo comprido e tal. Os body modifications. As body modifications, né? Mas como uma forma de eu tentar entender a outra pessoa de uma maneira que ela não precisa me dizer. Então é uma forma muito explícita de eu saber sobre a pessoa, sem eu precisar falar com a pessoa. ou ver ela fazendo alguma coisa, ali eu já sei que ela gosta de algo. E se você vai pro lado da estética, você começa a avaliar tatuagens. Por exemplo, a Mel, quando você começa a olhar as tatuagens dela, tudo tem uma temática de navio, porto, água, animais marinhos. Entende? Tipo, tem toda uma estética que você pode olhar e falar assim, o cabelo dela é azul. Tem toda uma questão estética que você pode olhar e avaliar e falar assim, pô... Nossa, ela é uma sereia. É, ou... ou você pode chegar puxando, sabe? Putz, você gosta disso? Que legal, sabe? Não um negócio, tipo... Você não deve dar uma aula boa só porque você fechou os dois braços, sabe? Tipo, sabe? Sabe o que eu acho legal, cara? Tipo, nós estamos vivendo hoje, pela primeira vez, o ponto de poder discutir, de poder enfrentar as coisas que sempre foram presas, sempre foram julgadas. E mais ainda, véio, mostrar que, seja independente do que for, que não influencie a nossa capacidade profissional... Tudo a gente pode entrar em xeque agora, velho. Seja nossa tatuagem, seja nossa opção sexual, seja nossa cor. Eu acho, assim, isso maravilhoso tempos de hoje. E eu acredito que cada vez mais, agora, com essas novas mentalidades que estão nascendo, com esses novos profissionais, até que estão aqui, estão crescendo nessa sociedade de hoje, acho que vai ficando mais fácil desses pré-julgamentos começarem a diminuir cada vez mais, velho. Eu espero que não seja a última vez que a gente possa falar sobre isso. De acordo com a questão política. Só por uma provocação. Só. Eu tô dando um parênteses aqui. Talvez ano que vem a gente fala, a gente pode ser preso. Talvez eu tenha que abrir esse parênteses, fechar aqui mesmo e deletar esse episódio. Porque, né? Mas uma coisa que você falou, Greco, que eu acho muito legal e já tá acontecendo com a Mel aqui dentro, né? Ela é uma dessas pessoas que é da nossa geração que vai ser quem vai selecionar as próximas pessoas a entrarem. Cara, isso é muito legal, porque você começa a mostrar, entre muitas aspas e a longo prazo, o que de fato é relevante, socialmente falando, sabe? Então, eu não me importo do jeito que você veste. Você sabe dar aula. Me mostra a sua capacidade. Assim, por ter estudado na Federal, eu tive uma experiência antropológica quando se trata de professores. Então, eu tinha do cara mais hippie, é o cara que vinha de terno, entendeu? O cara que vinha de bata e o cara que vinha de terno. E eu não tava nem aí, tipo, e a gente aprendeu a não estar nem aí porque o cara veste. Porque o professor não é composto pelo que ele veste, mas é composto por aquilo que ele faz, entende? Mas isso no teu curso que era psicologia, vai lá no direito pra tu conhecer. É, isso é verdade. Assim. Que daí as gurias estão andando na rua 15, salto 15, fina agulha, pra ir assistir a aula com o Vadimequinho embaixo do braço. Vadimequinho foi eufemismo, isso aí, né? É legal, né? Então, alfinetadas, céu, alfinetadas. Né, carregando do céu, não posso falar do Vadimequinho. Então, é complicado ainda que algumas áreas estão se libertando muito mais rapidamente, mas assim, o direito, que é uma área tipo, dita por leis, por regras, eles ainda ficar preso, entendeu? Sim, e assim... Até a questão de... Uma coisa que eu defendi em outros podcasts, que a gente já discutiu sobre felicidade, sobre quem a gente é mesmo, sobre autoconhecimento. E assim, até uma coisa, quando você cria uma regra que proíbe você ser quem você é, será que isso conscientemente ou inconscientemente não pode gerar problemas de até eficiência com você mesmo, Fraga? E tipo, eu acho, assim, o objetivo nosso é a capacidade do humano, seja em qual trabalho estiver... Eu acho que esse pensamento é muito retrógrado de ficar avaliando como a pessoa veste, velho. E assim, claro que tem alguns trabalhos que entram um pouco mais em conta, porque tipo, a gente vendendo um produto, uma aparência, um público-alvo X. Beleza. Aí tem que ser pessoas com mais cuidado, concordo. Mas se isso não influencia, se não é uma coisa que vende uma aparência de algo, uma marca de algo, eu não consigo entender por que as pessoas julgam tanto, velho. A capacidade da pessoa ter a sua aparência, cara, pra mim não faz sentido. E eu vejo assim... Por exemplo, para dar aula, e na maior parte dos lugares, você tem que usar um guarda-pó. Sim. Que, de maneira geral, é de manga comprida. Salvo engano, alguns lugares tem o modelito verão e o modelito inverno. Mas, sabe, mesmo os lugares que tem um dress code, uma regra para você se vestir, ainda não justifica eu excluir pessoas do processo, entendeu? A não ser por... Puta, a não ser... Eu vou abrir uma brecha. Não, não. Foda-se, não. Porque eu ia falar, tipo, coisas que você não pode tirar e tal, mas... É o que a pessoa é. Você não pode tirar o que a pessoa é, sabe? E assim, e a gente tem que estar muito raso ainda, porque... Hoje em dia a gente discute sobre tatuagem, sobre cor de cabelo, sobre corte. Mas tem body modifications que são muito mais aparentes, muito mais diversificadas. Que hoje, assim, a gente, as pessoas que têm essa mente aberta à tatuagem, às vezes tem julgamento com os body modifications mais... Sim, tipo implantes. Implante dermal. Implante intradermal é louco. E assim, até pra eu mesmo abri, ou a gente aqui mesmo abri a ideia, porque isso pode ser a nossa vida e... Que ponto que é essa hipocrisia, né? De falar que a gente tá nem aí pra isso. Mas a gente tem que estar aberto, até por casos extremos, como body modification, como aqueles casos que as pessoas pintam a cor do olho. Eu ia falar exatamente isso. Eu sou tatuado, mas eu acho muito estranho o cara que tatua dentro da boca, o olho. Ah, dentro da boca eu não acho estranho. Eu acho estranho. O olho me assusta. É. Me dá medo. Mas aí que tá. Agora chocando argumentos de medo, que pode ser o mesmo argumento que eles usam com a nossa modificação. Sim. E isso, assim, é bizarro, né, cara? Porque aí, pelo que parece, nós voltamos à Idade Média, né? Enquanto nós deixarmos o medo guiar a gente e não trazer pra lucidez do pensamento, tipo, cara, ele tem um olho de uma cor de preto, meu Deus, segundo aquele seriado lá famosinho, é demônio. Mas calma aí, isso é uma experiência que eu tive, né, cara? Será que ele é mesmo? Vamos discutir. Beleza? Mas então, quem é você? Você é um demônio? Tipo... Essa é a grande questão. A gente vai estar aberto pra isso. Porque a gente também passa por isso. Uhum. Você mesmo com medo vai estar aberto a ouvir outra pessoa. Diferente das pessoas que ainda, eu diria, retrógradas aqui. Tá? Que não, nem isso elas estão abertas. Eu não ia deixar de avaliar um professor porque ele tinha um olho preto. Não. Uhum. Eu ia falar, cara, muito louco isso aí, hein? Talvez eu falasse pra ele, me assustou um pouquinho. Mas vamos lá, entendeu? Possibilidade. Mas se você deu uma puta aula, eu entendi tudo que você me disse, eu não sei o que é isso, entendeu? Não. O resto é resto. E aquele negócio, se os alunos reclamarem, manda eles vir falar comigo, entendeu? Lide, entendeu? Lide com isso, porque eu que te contratei, eu sei do que é bom pra eles. Uh-huh. Exatamente. Mas eu acho que as empresas hoje, elas buscam mais esse perfil. A gente falar das grandes empresas... Tipo o Google e afins, que o local de trabalho já é diferente. Ele já te permite você ser você dentro do local de trabalho. Você trabalhar de chinelo, você trabalhar de bermuda, você dormir no meio do trabalho, você parar pra jogar videogame. E isso mostrar que o rendimento aumenta, a tendência global é isso se instalar. Então, as pessoas que são mais antigas e ainda têm um pensamento arcaico, elas vão acabar querendo não saindo do mercado de trabalho. E nós, que somos jovens, vamos acabar ficando. E cabe a nós mudar esse estereótipo. Cabe a nós mudar essa realidade para que os nossos filhos, as próximas gerações, elas não passem por esse tipo de coisa. E também já cresçam desconstruídas com relação a esse tipo de conceitos. Então, eu acho que é mais ou menos isso, assim. Caralho, velho. Bonito. Tipo, ela bateu, tá ligado? Tipo, chupa aí, ô, seus otários, sociedade infeliz. Acho que depois disso aí, cara, só... Podemos... Chegou a hora? Chegou a hora. Chegou a hora. ASMR. É, acho que já falei já a minha... Conclui aí, então, Greg. Conclusão. Já falei minha conclusão. Minha conclusão já em relação ao que eu penso, um pouco atrás. Isso é só repetir de novo, entendeu? Uhum. Não sei o que vocês têm disso aí. Então, por ser uma pessoa tatuada, eu ia mandar um palavrão aqui, mas... O ponto é... Cara... Avalie aquilo que deve ser avaliado, sabe? Nesse âmbito que a gente criou aqui de emprego e tudo mais. Avalie, tenha critérios claros que não sejam critérios pessoais, entendeu? Seja profissional. É, porque se você vai poder cobrir com uma roupa padronizada do emprego, então não tem por que você excluir a pessoa do processo só porque ela tem tatuagem ou cabelo cortado, diferente, entendeu? É isso. Não excluam as pessoas. Sim, tem uma frase aqui que eu vejo. Eu sempre vejo com uma frase engraçadinha ou algo do tipo. E a frase de hoje é meça seus preconceitos pares. Adaptação de MC Brinquedo? Sim, referência. Colorido, tatuado, inclusive. Nossa, Nossa, meça os preconceitos pares. Exato. Não, colorido, metade rosa, metade azul, pra quem não conhece o rapazinho. Por favor, joga aí no Google. Joga aí no Google MC Brinquedo aí pra vocês verem a peça que o rapazinho é. Conheçam a cultura brasileira. A cultura brasileira. Mel, é isso? É isso. Então tá bom. Galerinha, então, valeu. Top demais hoje. Obrigado mesmo por ter vindo aí com a gente. Nós, o meu. Valeu, valeu. Nós. E é nóis. É nóis. Valeu, beijo pra vocês. Falou. Até mais.